califa. Ele voa pelos ares. Oh, princesinha de Nazard, a filha do califa. Thank you. nas Ilhas Mágicas de Wak Wak. O príncipe Ahmed era jovem e corajoso. Thank you. E assim vai dando uma elevada do lado do sabe, do mundo dos espíritos. O cavalo se levou até a longínqua China. Thank you. Fim do ato 2. Terceiro ato. Aventura na China. O imperador dos chineses. O queridinho do imperador. Foi aqui que o feiticeiro trouxe Taribanu para vendê-la ao imperador. Ah! entrar na minha montanha mágica. Um feiticeiro africano que me trouxe aqui. Então nós somos amigos. Com vocês, o noivo. Ajude a libertar Paribanu. Thank you. demônios de Waki Waki procuram a sua senhora. Waki. Só se abre para aquele que a lâmpada mágica de Aladim possuir. Ah, fim do ato 3. Quarto ato. Aladim e a lâmpada mágica. Thank you. traga minha lâmpada. Faça os desejos, meu grande mestre da lâmpada. Eu e os espíritos da lâmpada temos prazer em te servir. Leve-me pra casa. Eu descobri como poderia conquistar a bela Dinarzade. Durante a noite, eu construí um magnífico palácio para ela. Maravilhosa. Ela se tornou minha esposa. O califa é meu pai e Dinarzade minha irmã. E o que aconteceu depois? No outro dia, tudo desapareceu. O palácio da princesa e a lâmpada. Você sabe quem fez isso com você? O feiticeiro africano. Ele era apaixonado por Dinarzade. Liberte Peri Manu. Os demônios querem matá-la porque ela foi com você. O feiticeiro roubou a lâmpada mágica. Pode abrir os portões de Wacky Wacky. Mate o feiticeiro e a lâmpada será sua. Mate-o! Thank you. Thank you. Thank you. Fim.